Capítulo 4. Tiago, o apóstolo fervoroso. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Atos 12, versos 1 e 2. Dos três discípulos do círculo mais íntimo de Jesus, sabemos menos coisa sobre Tiago. O relato bíblico é praticamente destituído de qualquer detalhe mais claro sobre sua vida e caráter. Ele nunca aparece sozinho nas narrações dos evangelhos, mas sempre junto com João, seu irmão mais jovem e mais conhecido. A única vez em que é mencionado isoladamente é no livro de Atos, onde é registrado seu martírio. Esse silêncio relativo sobre Tiago é irônico, pois do ponto de vista humano é possível que ele desse a impressão de ser a pessoa mais lógica para liderar o grupo. Dos irmãos Tiago e João, Tiago era mais velho. Sem dúvida, é por isso que seu nome é sempre colocado em primeiro quando os dois nomes aparecem juntos. E entre os dois pares de irmãos, ao que parece, a família de Tiago e João era bem mais proeminente do que a família de Pedro e André. Isso fica implícito no fato de que Tiago e João são chamados com frequência de filhos de Zebedeu, Mateus 20, verso 20, o que significa que Zebedeu era um homem importante. O prestígio de Zebedeu pode ter vindo de seu sucesso financeiro, da linhagem de sua família ou de ambas as coisas. As aparências indicam que ele era abastado. Seu negócio de pesca era grande o suficiente para empregar vários servos. Marcos 1, verso 20. Além disso, a família toda de Zebedeu tinha prestígio suficiente para que o apóstolo João fosse conhecido do sumo sacerdote e, desse modo, conseguisse que Pedro entrasse no pátio do sumo sacerdote na noite em que Jesus foi preso. Há algumas evidências da igreja primitiva de que Zebedeu era um levita e que fazia parte do círculo íntimo da família do sumo sacerdote. Seja qual for o motivo da proeminência de Zebedeu, fica claro nas escrituras que ele era um homem importante e que a reputação de sua família se estendia da Galileia até a casa do sumo sacerdote em Jerusalém. Como filho mais velho de uma família tão proeminente, é possível que Tiago tivesse achado que, por todos os direitos, devia ter sido o principal dos apóstolos. Na verdade, essa pode ser uma das primeiras razões pelas quais há tantas discussões sobre qual deles parecia ser o maior. No entanto, em momento algum, Tiago chegou de fato a ocupar o primeiro lugar entre os apóstolos. Exceto em um sentido, foi o primeiro a ser martirizado. Tiago é uma figura muito mais importante do que poderíamos considerá-la, tomando por base o pouco que sabemos sobre ele. Em duas das listas de apóstolos, seu nome vem logo depois do de Pedro, Marcos 3, verso 16. Assim, há fundamento para se supor que ele era um líder forte e provavelmente o segundo em termos de influência depois de Pedro. É claro que Tiago também ocupa uma posição de destaque dentro do círculo mais íntimo de três apóstolos. Ele, Pedro e João foram os únicos que Jesus permitiu acompanhá-lo quando ressuscitou a filha de Jairo. Marcos 5, verso 37. Esses mesmos três discípulos testemunharam a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Marcos 17, verso 1. Tiago estava entre os quatro discípulos que fizeram perguntas a Jesus, em particular, no Monte das Oliveiras. Marcos 13, verso 3. Foi incluído mais uma vez, juntamente com João e Pedro, na ocasião em que o Senhor instou esses três a orarem com ele em particular no Getsêmani, Marcos 14, verso 33. Assim como membro do pequeno círculo mais íntimo, ele foi uma testemunha privilegiada do poder de Jesus para ressuscitar mortos. Viu sua glória quando Jesus foi transfigurado. a soberania de Cristo na maneira que o Senhor revelou o futuro a eles no Monte das Oliveiras e a agonia do Salvador no jardim. Todos esses acontecimentos devem ter fortalecido sua fé imensamente e o capacitado para o sofrimento e o martírio que um dia teria de enfrentar. Se há uma palavra-chave que se aplica à vida do apóstolo Tiago, essa palavra é intensidade. Do pouco que sabemos sobre ele, fica evidente que Tiago era um homem de intenso fervor e entusiasmo. Aliás, Jesus deu a Tiago e a João um apelido, Boanerges, filhos do trovão. Isso define a personalidade de Tiago em termos vívidos. Ele era zeloso, impetuoso, intenso e fervoroso. Ele nos faz lembrar de Jeú, no Antigo Testamento, que era conhecido por guiar sua carruagem a uma velocidade alucinante, 2 Reis 9, verso 20, em que, em certa ocasião, disse: "Venham comigo e vejam o meu zelo pelo Senhor." E então aniquilou a casa de Acabe e eliminou da terra o culto a Baal. No entanto, o fervor intenso de Jeú era descontrolado e seu zelo pelo Senhor acabou sendo manchado de ambições mundanas e egoístas e dos tipos mais sanguinários de crueldade. As Escrituras dizem: "Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel." 2 Reis 10, verso 31. O zelo do apóstolo Tiago misturava-se com tendências ambiciosas e sanguinárias semelhantes, porém em proporções muito menores. E é possível que estivesse indo pelo mesmo caminho que acabava em ruína quando Jesus o encontrou. Pela graça divina, porém, ele foi transformado num homem de Deus e tornou-se um dos apóstolos a ocupar uma posição de liderança. Marcos, que relata como Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, inclui esse fato em sua relação dos doze, mencionando-o da mesma forma como observa que Simão era chamado Pedro. Não sabemos com que frequência Jesus usava esse apelido para Tiago e João. A menção feita em Marcos é a única em todas as Escrituras. Ao contrário do nome de Pedro, que tinha a intenção clara de servir de encorajamento e de moldar o caráter de Pedro para que se tornasse firme como uma rocha, o apelido Boanerges parece ter sido dado aos filhos de Zebedeu para repreendê-los quanto ao seu temperamento naturalmente ardoroso, fugia do controle. Talvez o Senhor o tivesse usado com humor ao mesmo tempo em que o empregava como uma bondosa admoestação. O pouco que sabemos sobre Tiago ressalta o fato de que ele era um homem de disposição impetuosa e veemente. Enquanto André calmamente levava indivíduos a Jesus, Tiago desejava ter poder de pedir fogo dos céus para destruir vilas inteiras cheias de pessoas. Até mesmo o fato de Tiago ter sido o primeiro a sofrer o martírio e de esse martírio ter sido realizado pelas mãos de Herodes sugere que ele não era um homem passivo e sutil, mas sim que era parte de sua personalidade causar agitação, de modo que fez inimigos mortais com grande rapidez. Existe um devido lugar na liderança espiritual para pessoas com uma personalidade intensa. Elias era um homem desse tipo. Na verdade, Elias era o modelo que Tiago pensava estar seguindo quando pediu fogo do céu. Neemias possuía semelhante intensidade. Veja Neemias 13, verso 25. João Batista também era de temperamento ardoroso. Ao que parece, Tiago era feito de matéria-prima igual a deles. Era franco, intenso e impaciente com aqueles que praticavam o mal. Não há nada inerentemente errado com tal zelo. Lembre-se que o próprio Jesus fez uso de um chicote e livrou o templo de seus comerciantes. E quando isso aconteceu, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: "O zelo da tua casa me consumirá." Tiago sabia, melhor que ninguém, o que era ser consumido de zelo pelo Senhor. Muito daquilo que Tiago viu Jesus fazer provavelmente ajudou a alimentar esse zelo. Como quando o Senhor repreendeu os líderes judeus quando amaldiçoou as cidades de Corazim e Betsaida e quando confrontou e destruiu poderes demoníacos. O zelo é uma virtude quando é verdadeiramente zelo pela justiça. No entanto, por vezes o zelo fica aquém da justiça. O zelo sem entendimento pode ser condenatório. O zelo tem sabedoria e é perigoso. O zelo misturado à insensibilidade é cruel. Sempre que se transforma em cólera desenfreada, pode ser mortal. Em certas ocasiões, Tiago demonstrou uma tendência a deixar-se dominar por tal zelo mal empregado. Dois incidentes específicos ilustram esse fato. Um deles é o episódio em que ele pediu fogo do céu. O outro é a ocasião em que Tiago e João chamaram sua mãe para ajudá-los a conseguir os lugares mais elevados no reino. Vejamos cada um desses episódios separadamente. Fogo do céu. O melhor lampejo daquilo que levou Tiago e João a ficarem conhecidos como filhos do trovão encontra-se em Lucas 9, nos versos 51 a 56. Jesus estava se preparando para passar por Samaria. Dirigia-se a Jerusalém para a última Páscoa, a qual ele sabia que iria culminar com sua morte, sepultamento e ressurreição. Lucas escreve: "E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém." É importante o fato de Jesus ter escolhido passar por Samaria, mesmo que o caminho mais curto da Galileia para Jerusalém fosse exatamente por lá. A maioria dos judeus que viajavam entre esses dois lugares fazia questão de tomar uma direção que os obrigava a percorrer vários quilômetros fora da rota, passando pelo deserto da Pérea, fazendo com que tivessem que cruzar o Rio Jordão duas vezes, só para evitar passar por Samaria. Os samaritanos eram uma etnia de mestiços dos israelitas do Reino do Norte. Quando Israel foi conquistada pelos assírios, as pessoas mais proeminentes e influentes das tribos foram levadas para o cativeiro e a terra foi reassentada com pagãos e estrangeiros leais ao rei da Síria, 2 Reis 17, versos 24 a 34. Os israelitas mais pobres que permaneceram na terra casaram-se com esses pagãos. Desde o princípio, os pagãos mestiços não prosperaram na terra, pois não temiam ao Senhor. Assim, o rei da Síria enviou de volta um dos sacerdotes que havia levado para o cativeiro, a fim de que ele ensinasse o povo a temer o Senhor. O resultado foi uma religião que misturava elementos da verdade e do paganismo. Temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Em outras palavras, diziam ser adoradores de Jeová como Deus e aceitavam o Pentateuco ostensivamente como escritura. Mas fundaram seu próprio sacerdócio, construíram seu próprio templo e criaram seu próprio sistema de sacrifícios. Em resumo, inventaram uma nova religião baseada em grande parte nas tradições pagãs. A religião samaritana é um exemplo clássico do que acontece quando a autoridade das escrituras é subjugada pela tradição humana. O primeiro templo dos samaritanos havia sido construído sobre o Monte Gerizim, em Samaria. Esse templo tinha sido edificado na época de Alexandre o Grande, mas havia sido destruído cerca de 125 anos antes do nascimento de Cristo. No entanto, Gerizim ainda era considerado pelos samaritanos um lugar sagrado e estavam convencidos de que aquele era o único local em que Deus podia ser devidamente adorado. Por esse motivo, a mulher samaritana, no relato de João 4, verso 20, disse a Jesus: "Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Obviamente, esse era um dos principais motivos de contenda entre judeus e samaritanos. Até hoje, um pequeno grupo de descendentes de samaritanos ainda adora no Monte Gerizim. Muitos dos primeiros descendentes israelitas que mais tarde voltaram do cativeiro para Samaria também eram filhos de casamentos mistos com pagãos, de modo que a cultura de Samaria lhes convinha perfeitamente. É claro que os judeus consideravam os samaritanos uma raça mestiça e sua religião como também sendo mestiça. É por isso que no tempo de Cristo iam a extremos para evitar passar por Samaria. A região toda era considerada impura. No entanto, nessa ocasião, Jesus estava determinado a ir para Jerusalém, como havia feito anteriormente. Ele escolheu o caminho mais direto, passando por Samaria. Ao longo da viagem, ele e os seus seguidores precisariam de lugares em que pudessem comer e passar a noite. Tendo em vista que o grupo que viajava com Jesus era relativamente grande, ele enviou mensageiros adiante deles para providenciar as acomodações. Pelo fato de ser óbvio que Jesus dirigia-se a Jerusalém para celebrar a Páscoa e porque os samaritanos acreditavam que tais festas e cerimônias deveriam ser observadas no Monte Gerizim, os mensageiros de Jesus não conseguiram acomodações. Os samaritanos não apenas odiavam os judeus, como também odiavam o culto que se realizava em Jerusalém. Assim, não tinham interesse algum nos planos de Cristo. Ele representava tudo o que era um judeu e que eles mais desprezavam. Desse modo, rejeitaram categoricamente o pedido. O problema não era a falta de espaço para eles na hospedaria. O problema era a falta de hospitalidade intencional dos samaritanos. Se Jesus desejava passar pela cidade deles, a caminho de Jerusalém, onde iria adorar no templo, eles dificultariam ao máximo a sua viagem. Para os samaritanos, a desforra era mais do que justificada. É claro que Jesus jamais havia demonstrado outra coisa que não fosse boa vontade para com os samaritanos. Ele havia curado um samaritano de sua lepra e elogiado esse homem por sua gratidão, em Lucas 17, verso 16. Ele havia aceitado água de uma mulher samaritana e dado a ela água viva. Ele havia transformado um samaritano em herói numa de suas parábolas mais conhecidas. Mais tarde, iria ordenar aos discípulos que pregassem o evangelho em Samaria. Jesus sempre usara de bondade e boa vontade para com os samaritanos. No entanto, eles o estavam tratando com desprezo propositado. Tiago e João, os filhos do trovão, encheram-se imediatamente da mais intensa cólera. Não tardou para que pensassem numa forma de retificar a situação. Disseram: "Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?" Lucas 9, verso 54. Essa referência ao que Elias havia feito é cheia de significado. O episódio ao qual Tiago e João estavam se referindo havia ocorrido nessa mesma região. Eles conheciam o relato do Antigo Testamento e sabiam de sua relevância histórica para Samaria. Vemos aqui quão profundo era o ressentimento dos judeus com relação a Samaria. Era um fato histórico que o nome Samaria já possuía uma associação com a idolatria e a apostasia muito antes da conquista síria. Originalmente, Samaria era o nome de uma das cidades mais importantes do Reino do Norte. Durante o reinado de Acabe, no tempo de Elias, Samaria havia se transformado num centro de adoração a Baal. 1 Reis 16, verso 32. Também era o local em que Acabe havia construído o seu famoso Palácio de Marfim. Veja 1 Reis 22, verso 39. Esse palácio havia se tornado a residência permanente dos reis que sucederão Acabe no Reino do Norte. Aliás, foi nessa mesma residência que o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto no piso superior e ficou gravemente ferido. O termo que foi traduzido nessa passagem como grades referia-se a uma espécie de treliça feita com ripas cruzadas de madeira. É possível que fosse um elemento decorativo de uma janela. No entanto, é mais provável que fosse um substituto frágil de um parapeito colocado no perímetro do telhado. Ao que parece, por descuido ou imprudência, Acasias esbarrou nessas grades ou apoiou-se nelas, e quando elas cederam, ele caiu no piso inferior do palácio. Acasias era filho e sucessor de Acabe. Sua mãe Jezabel ainda estava viva durante seu reinado e exercia influência maligna através do trono do filho. Quando Acasias se acidentou, aparentemente chegou a correr risco de morrer por causa dos ferimentos e quis saber qual seria sua sina. Assim, despachou mensageiros dizendo-lhes: "Ide e consultai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença." É claro que consultar adivinhos era estritamente proibido pela lei de Moisés. Buscar as profecias de adivinhos de Baal-Zebub era ainda pior. Baal-Zebub era uma divindade filisteia. Seu nome significava Senhor das Moscas. A terra dos filisteus era cheia de moscas, e os filisteus acreditavam que o Senhor das Moscas vivia em sua terra, de modo que o transformaram em uma de suas principais divindades. Tinham alguns oráculos famosos que afirmavam ser capazes de prever o futuro. Costumavam fazer profecias agradáveis e previsões tão ambíguas que dificilmente podiam errar. Mas ainda assim, esses oráculos adquiriram renome por toda Israel. Eram as cartomantes do tempo de Elias. Contudo, Baal-Zebub era a divindade mais odiosa já inventada. Supunha-se que ele possuía domínio sobre as moscas, esses insetos repugnantes que voam em torno de todo tipo de dejeto, sujeira, espalham doenças e criam larvas. Era uma imagem adequada para esse tipo de deus. Quem iria pensar em adorar uma divindade cujo reino era tudo o que havia de imundo e impuro? Um deus como esse era tão repulsivo para os judeus que eles mudaram ligeiramente o nome de Baal-Zebub para Beelzebú, que significa deus do estrume. Esse ser odioso constituía uma síntese de tudo o que era impuro e profano, tudo o que se opunha ao verdadeiro Deus. Por isso, no tempo de Jesus, o nome Beelzebú havia se transformado numa referência a Satanás. Foi esse o Deus que Acasias consultou para saber o futuro. Então, o Senhor levou Elias para interceptar os mensageiros. De acordo com as Escrituras, o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: "Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom?" 2 Reis 1, verso 3. O anjo também mandou a Acasias uma mensagem sentenciosa, pois assim diz o Senhor: "Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás." Elias fez conforme o que lhe foi ordenado e transmitiu a profecia a Acasias, através dos mensageiros do rei. Os mensageiros nem sequer sabiam quem Elias era. Quando se reportaram ao rei, simplesmente contaram-lhe a profecia que haviam recebido de um homem que nos subiu ao encontro. Acasias perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais coisas? Eles responderam: era homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Acasias soube na hora quem se referiam: é Elias, o Tesbita. Elias havia sido o oponente de Acabe e Jezabel durante anos, de modo que Acasias o conhecia bem. Naturalmente, Acasias o odiava, e é provável que naquele mesmo instante tenha decidido matá-lo. Assim, enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados para confrontar Elias. O fato de Acasias ter mandado tantos soldados prova que suas intenções não eram pacíficas. As ordens, provavelmente, eram para que prendessem Elias e trouxessem-no para Acasias, a fim de que o rei pudesse presenciar a execução do profeta e regozijar-se perversamente com ela. Subiram o capitão e seus 50 ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Elias não ficou nem um pouco intimidado com o tamanho do regimento que foi buscá-lo. Não se escondeu, nem fugiu deles. Estava sentado tranquilamente no alto do monte, onde, por certo, iriam encontrá-lo. O capitão disse: homem de Deus, o rei diz: desce. A resposta de Elias foi direta: se sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e os consumiu a ele e os seus 50. A expressão hebraica sugere que a companhia inteira foi completamente destruída e reduzida a cinzas num instante. Ao que parece, isso ocorreu na presença de testemunhas que relataram ao rei o que havia acontecido. Mas Acasias era um homem tolamente obstinado. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu-lhe e disse Elias: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Por incrível que pareça, ainda assim, Acasias não desistiu. E enviou ainda outra companhia de 50 homens. No entanto, o capitão desse terceiro grupo foi sábio. Aproximou-se de Elias humildemente e rogou pela vida de seus homens. Assim, dessa vez, o anjo do Senhor instruiu Elias a ir junto com os soldados e confrontar Acasias pessoalmente. Elias foi com eles e transmitiu pessoalmente a mensagem de perdição para o rei. Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. Tudo isso ocorreu exatamente na mesma região em que Jesus propôs que atravessassem, a fim de dirigissem a Jerusalém. Os discípulos conheciam bem a história do triunfo abrasador de Elias. Era um dos episódios clássicos do Antigo Testamento, que lhe teria vindo à memória só de passarem por aquela região. Assim, quando Tiago e João sugeriram fogo do céu como uma resposta adequada à falta de hospitalidade dos samaritanos, provavelmente pensaram estar fazendo um comentário incontestável. Afinal, Elias não foi condenado por seus atos. Pelo contrário, naquele momento e sob aquelas circunstâncias, foi a resposta adequada da parte do profeta. No entanto, aquela não era a reação correta para Tiago e João. Em primeiro lugar, sua motivação era errada. Um tom de arrogância fica evidente na maneira como fizeram a pergunta: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? É claro que eles não tinham poder de pedir fogo do céu. Cristo era o único daquele grupo que possuía tal poder. Se aquela fosse uma reação apropriada, ele mesmo poderia muito bem tê-lo feito. Tiago e João estavam atrevidamente sugerindo que Jesus lhes desse poder de pedir fogo do céu. Em várias ocasiões, o próprio Cristo havia sido desafiado por seus adversários a realizar tais milagres cósmicos e havia sempre se recusado a fazê-lo. Veja Mateus 12, verso 39. Tiago e João estavam, com efeito, pedindo a Jesus que os capacitasse a fazer aquilo que ele próprio não faria. Além disso, a missão de Jesus era muito diferente da missão de Elias. Cristo tinha vindo para salvar e não para destruir. Assim, sua resposta aos irmãos Boanergers foi uma firme repreensão. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Ele estava numa missão de resgate e não de julgamento. Apesar de ter todo o direito de exigir adoração absoluta, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O próprio Jesus disse: "Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo." É claro que virá o dia em que Jesus irá julgar o mundo. As Escrituras dizem que ele irá do céu se manifestar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No entanto, aquele não era um lugar nem um momento para isso. Como escreveu Salomão, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de espalhar e tempo de ajuntar pedras, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, versos 1 a 8. Por um momento, Tiago e João se esqueceram que eis agora o dia da salvação, segundo Coríntios 6, verso 2. No entanto, talvez haja um toque de nobreza em sua indignação contra os samaritanos. O zelo em defender a honra de Cristo certamente é uma grande virtude. É muito melhor acalorar-se com uma ira zelosa do que sentar-se passivamente e suportar os insultos contra Cristo. Assim, seu ressentimento ao verem Cristo sendo propositadamente desprezado é até certo ponto admirável, mesmo que sua reação fosse marcada pela arrogância e a solução proposta fosse completamente inapropriada. Observe também que de modo algum Jesus estava condenando o que Elias havia feito no tempo dele. Tampouco estava defendendo uma abordagem puramente pacifista para todos os conflitos. O que Elias fez foi para a glória de Deus, com a permissão categórica de Deus. O fogo do céu foi uma expressão da ira de Deus, não de Elias, e um julgamento merecidamente rigoroso contra um regime de malignidade impensável que havia ocupado o trono de Israel durante várias gerações. Tais extremos de perversidade exigiam medidas extremas de julgamento. É claro que esse tipo de destruição instantânea seria adequado toda vez que alguém pecasse, supondo que essa fosse a maneira de Deus lidar conosco. Mas, infelizmente, não é assim que Deus costuma nos tratar. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ele é compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, verso 6. Ele diz: "Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva." Ezequiel 33, verso 11. O exemplo de Jesus ensinou a Tiago que a bondade amorosa e a misericórdia são virtudes a serem cultivadas, tanto quanto, e às vezes, mais do que a justa indignação e o zelo fervoroso. Observe o que aconteceu. Em vez de pedirem fogo do céu, seguiram para outra aldeia. Simplesmente encontraram acomodações em outro lugar. Talvez tenha sido um pouco inconveniente, mas naquelas circunstâncias foi melhor e mais apropriado do que a retificação proposta por Tiago e João para a falta de hospitalidade dos samaritanos. Alguns anos depois disso, à medida que a igreja primitiva foi crescendo e a mensagem do Evangelho espalhou-se para além da Judéia, Filipe, o diácono, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes o Evangelho. Algo maravilhoso aconteceu. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Sem dúvida, muitos dos que foram salvos através da pregação de Filipe eram algumas das mesmas pessoas a quem Jesus poupou quando Tiago quis incinerá-las. Podemos estar certos de que até mesmo o próprio Tiago regozijou-se grandemente com a salvação de tantos que outrora haviam desonrado a Cristo de um modo tão evidente. Tronos no Reino. Mateus 20, verso 20 a 24, nos dá outro vislumbre sobre o caráter de Tiago. Nessa passagem, descobrimos que Tiago não era apenas fervoroso, intenso, zeloso e insensível, também era ambicioso e demasiadamente confiante. Nesse caso, ele e seu irmão envolveram-se numa tentativa dissimulada de alcançar uma posição mais elevada que a dos outros apóstolos. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: Que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Marcos também relata esse incidente, mas não menciona que Tiago e João usaram da intercessão de sua mãe. Apesar de Mateus registrar que é ela quem faz o pedido a Jesus, sua comparação com o relato de Marcos deixa claro que ela foi colocada ali pelos seus filhos. Ao comparar Mateus 27, verso 56, com Marcos 16, verso 1, descobrimos ainda que a mãe de Tiago e João chamava-se Salomé. Era uma das muitas mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. O que significa que elas ofereciam apoio financeiro e provavelmente ajudavam a preparar refeições. Por causa da influência de sua família, é possível que Salomé tivesse condições de passar bastante tempo com seus filhos, viajando na companhia daqueles que seguiam a Jesus por toda parte, ajudando a suprir necessidades logísticas, práticas e financeiras. Sem dúvida, a ideia do pedido ousado de Salomé desenvolveu-se na mente de Tiago e João por causa da promessa de Jesus em Mateus 19, verso 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Logo depois dessa promessa, Jesus acrescentou uma lembrança: porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Contudo, foi a promessa dos tronos que chamou a atenção de Tiago e João. Assim, decidiram pedir a intercessão materna para que recebessem os tronos de maior proeminência. Já se encontravam dentro do círculo de 3 discípulos mais íntimos. Haviam sido discípulos por tanto tempo quanto qualquer outro. É provável que tivessem pensado numa porção de motivos pelos quais mereciam essa honra. Então, por que simplesmente não a pediram? Da sua parte, fica claro que Salomé era uma participante voluntária. Obviamente, ela havia incentivado as ambições de seus filhos, o que pode ajudar a explicar a origem de algumas das atitudes deles. A resposta de Jesus lembrou com sutileza que o sofrimento era o prelúdio da glória. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Apesar de Jesus haver-lhes explicado muitas vezes que estava prestes a ser crucificado, eles claramente não compreendiam a que tipo de cálice ele estava se referindo. Não tinha uma ideia exata do que havia nesse cálice que ele estava pedindo que bebessem. Então, obviamente, com a sua extremada confiança tola e ambiciosa, garantiram-lhe: podemos. Estavam rogando por honra e posição, de destaque, de modo que ainda queriam que ele lhes prometesse os tronos mais proeminentes. No entanto, Cristo não fez tal promessa. Em vez disso, garantiu-lhes que iriam beber do seu cálice. Naquele momento, não tinham capacidade de calcular para o que haviam acabado de se oferecer. Jesus, porém, afirmou que os principais tronos não faziam parte do acordo. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A ambição dos dois acabou gerando conflitos entre os apóstolos, pois os outros 10 ficaram sabendo do ocorrido e desgostaram-se disso. A questão de quem merecia os tronos mais proeminentes tornou-se o grande tópico de discussão entre eles e continuaram a debatê-la até na mesa da última ceia. Tiago desejava uma coroa de glória. Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Desejava poder. Jesus deu-lhe serventia. Desejava um lugar de proeminência. Jesus deu-lhe o túmulo de um mártir. Desejava exercer domínio. Jesus deu-lhe uma espada, não para brandir, mas como instrumento de sua própria execução. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 a ser morto por causa de sua fé. O cálice de sofrimento. O fim da história de Tiago, do ponto de vista humano, encontra-se registrado em Atos 12, versos 1 a 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Lembre-se de que essa é a única passagem nas Escrituras em que Tiago aparece sozinho, separado até mesmo de seu irmão. São acrescentados poucos detalhes sobre o martírio de Tiago. As Escrituras relatam que foi Herodes quem ordenou sua morte e que um instrumento de execução foi uma espada, o que significa, obviamente, que ele foi decapitado. Não se tratava de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e levou Jesus a ser julgado. Este era seu sobrinho e sucessor, Herodes Agripa I. Não sabemos que motivos esse Herodes tinha para ser tão hostil à igreja. Claro que era de conhecimento geral que seu tio havia participado da conspiração para matar Cristo, de modo que a pregação da cruz certamente causava-lhe embaraço à dinastia herodiana em si. Além disso, fica claro que Herodes desejava aproveitar-se das tensões entre a igreja e os líderes religiosos judeus. Começou uma campanha de perseguição aos cristãos e logo passou a assassiná-los. Quando viu o quanto isso agradava aos líderes judeus, decidiu atacar também a Pedro. Pedro escapou por um milagre e o próprio Herodes morreu sob o julgamento de Deus pouco tempo depois. As Escrituras dizem que depois da fuga de Pedro, Herodes mandou matar os guardas da prisão e foi para Cesareia. Enquanto estava lá, aceitou para si o tipo de adoração que deve ser dada somente a Deus. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Assim teve fim a ameaça mais direta contra a igreja, representada pela campanha de perseguição e assassinato organizada por Herodes. No entanto, o fato de Tiago ter sido o primeiro apóstolo a ser morto é significativo. Tiago é o único apóstolo cuja morte encontra-se de fato registrada nas Escrituras. Evidentemente, Tiago ainda era um homem intenso. Sua intensidade agora, sob o controle do Espírito Santo, tinha sido um instrumento para a propagação da verdade que havia incitado de tal modo a fúria de Herodes. Fica claro que Tiago encontrava-se exatamente onde sempre havia desejado e onde Cristo o havia treinado para estar. Na linha de frente, à medida que o Evangelho avançava e a igreja crescia, esse filho do trovão havia sido ensinado por Cristo, recebido o poder do Espírito Santo e sido transformado por esses meios num homem cujo zelo e ambição eram instrumentos proveitosos nas mãos de Deus para a propagação do reino. Ainda corajoso, zeloso e comprometido com a verdade, ao que parece, ele havia aprendido a usar essas qualidades para o serviço do Senhor e não para o engrandecimento próprio. Naquele momento, sua força era tão grande que quando Herodes decidiu deter a igreja, Tiago foi o primeiro homem a ter de morrer. Assim, ele bebeu do cálice que Cristo lhe deu. Sua vida foi curta, porém sua influência permanece até os dias de hoje. A história registra que o testemunho de Tiago deu frutos até o momento da sua execução. Eusébio, o historiador da igreja primitiva, transmite um relato da morte de Tiago, apresentado por Clemente de Alexandria. Clemente diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Assim, de acordo com Clemente, os dois foram levados juntos e no caminho ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago disse: a paz seja contigo, e beijou. Os dois foram então decapitados ao mesmo tempo. Assim, no final, Tiago havia aprendido a ser mais parecido com André, levando as pessoas a Cristo, em vez de estar sempre tentando julgá-las. Tiago é o protótipo do intenso e zeloso soldado que combate na linha de frente, que é dinâmico, forte e ambicioso. Sua intensidade foi por fim temperada pela sensibilidade e pela graça. Em algum ponto ao longo do caminho, ele teve de aprender a controlar a raiva, refrear a língua, redirecionar o zelo, eliminar a sede de vingança e perder inteiramente a ambição egoísta. O Senhor usou para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. Tais lições são, por vezes, difíceis de ser aprendidas por pessoas intensas como Tiago. Se, porém, eu precisar escolher entre alguém de entusiasmo ardente, fervoroso e intenso, e quem tem a possibilidade de fracassar, e alguém que é frio e comprometente, fico sem dúvida com aquele que tem intensidade. Tal zelo deve ser sempre controlado e temperado com amor. No entanto, se é entregue ao controle do Espírito Santo e misturado com paciência e longanimidade, esse zelo é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. A vida de Tiago é prova incontestável desse fato.